Voo na 962, boa. Continue a aproximação. Número 2, ajuste no 018. Aproximando para a pista no 0, agora o 9, né, vai. Para ingresso, Zulu Juliette Serra. Vale, Papa, Papá, Zulu Juliette Serra, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Alinhe e mantém na 17, Zulu Juliette Serra. Ele para a cópia. Uniforme Tango Mike Romeo, pronto para cópia? Autorizado por seguro 045, conforme rota do plano, segue corredor axé, curva à direita, pista 17, código 0275 e o controle em 119, decimal 35. Autorizado por seguro 045, axé, curva à direita, total da 17, 0275, responde 1935. Papá Uniforme, Tango Mike Romeo, cotejamento correto, me confirme pátio e PLB. 01 no PLB, PAC 5. PAC 5, 01 no PLB, aficionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 118-95, tem um ótimo voo, ajuste 10-18. PAC 118, 118-95, muito grato. Para táxi 138-95, 228 a bordo, alto menino 0335, contando o galeão. Amitango Mike Romeu, bom dia, autorizado, acionamento reportado. O Zulu Juliette Serra pronto na 17. Zulu Juliette Serra mantém a posição devido a traço já na curta final da 90. Mantendo Zulu Juliette Serra. 4463 para Ilhéus, nível 190, está pronto o corpo. Gente, número 2 para a cópia 4463. Papa Romeo Hectango Lima, sala 05, agilizando, libera a direita, chame o solo em 121, decimal 1. Poder confirmar o pátio? Pronto, cópia. Autorizado Serra Whisky Delta Lima, 500 pés, inicialmente rumo sul, aguardando a autorização, o código 0165 e o controle 119 decimal 35. O meu Oscar Bravo, cotejamento correto, repita apenas o PLB. 01, acionamento táxi decolagem, agora 14-118-95, bom voo, Oscar Bravo. Autorizado pouso, pistão no 0. Pouso liberado, 90, igual no 962. O destino é EBCA, pode ser instruções detalhadas, por gentileza? Papá Romeu Eco, Tango Lima, sem problema. Ingresse primeira direita via Alfa. E reporte antes da Taxi Juliette para a entrada no pátio principal. Gente, direita via Alfa, reportará antes da Juliette para a entrada no principal, tá, Guilherme? Alô, Salvador, boa noite, 64, boa tarde. 864, boa tarde, só um minutinho, qualquer você, ó. Ah, aguardando, vai ser assado, obrigado. Direita, chame o solo 121, decimal 1. 211, liberando a direita, 962. Ah, coordenando o plano da senhora. Nada. Seria subida prevista para 4463? Temos sim, a Coral. Coral, graças. Mike Romeu, autorizado táxi, reporte na táxi do papá. Papá, Salvador, bom dia, 962 Alfa. 962, táxi Alfa, chamei a Juliette. Alfa, 60. Meu eco Tango Lima, ingresse primeira esquerda, contorne os portões, contorne o pátio. E o senhor vai ver próximo ao portão 9, à sua esquerda, uma taxiway, a taxiway Lima. Me reporte quando tiver visual com essa taxiway. Sim, senhorita. Vai entrar para a sua esquerda, vai contornar os portões. E próximo ao portão 9, estará atento à taxiway Lima. Papá, Zulu, Juliette e Sierra, autorizado decolar, pistão na 7. Vento 120 graus, 1-1 nós. Iniciando, Zulu, Juliette e Sierra. Então, 3895, autorizado um alinhar e manter pistão na 0. Ali, manter na 0, 3895. Oi, Salvador, Salvador, 7, confirmado, pronto para o 7. Romeu, acho que tá bravo. Mantenha... Aguarde para mim do táxi, ok? Estimado de 2 minutos. Meia. E o controle em 1-1-9, pessoal. 35. Correto, azul 4463, chamei para puxa e acionamento. Pronto. Já está pronto para puxa? Pronto, puxa e acionamento, azul 4463. Autorizado, chamo para o táxi 4463. Livre, puxa e acionamento, chamo a táxi 4463. Olá, Salvador, bom dia, 4476, boa tarde. 4476, boa tarde, aguarde o nome desse mais. Aguarda. Bom, no 962, ingresso Juliette, portão 7. Entendi pro 1962, portão 7. É com o Tango Lima que modulou, repita a mensagem, gentileza. Sim, Felipe, agora a curva à direita, portão 2. Afirmo, continue contornando os portões, afirmo. Nada, decolar, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Ingresso Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 4-7-6. Estamos Lima, agora sim já estou visual novamente com a sua aeronave, continue um pouco mais à frente. Já está vendo à esquerda uma taxiway? Afirmativo. Ingresse nessa primeira taxiway à sua frente, que é a Lima. Depois a primeira direita, que é a Mike. Depois a próxima esquerda, que seria a Quebec. Na Quebec, que eu vou manter posição e chamar a torre em 11895 novamente. É o Tambu Lima. Conseguiu compreender? Nossa, Lima, Mike, Quebec. E lá chamar a torre novamente. 11895. Afirmativo, é o Tambu Lima, correto? E assim que o senhor chamar a torre, você vai cruzar a pista. E em frente já vai ser o pátio 5, onde você vai encontrar a IBTA. Afirma, muito obrigado, senhor. Como você está no contato? Romeu, acho que é bravo, mantém a posição. Romba 1 no 3, autorizado pouso, pistão na 0, vento 1-1-0 graus, 9-9. Autorizado pouso, Romba no 3, embaixado travado. Pista 10, código 5574 e o controle em 120, corrigindo 119 decimal 35. Autorizado 350, Maceió, decolando 0, curva esquerda, Búcara, Caju, 5574, transponder 1935, o controle igual 18, Ema. Estamos filmando o código 5574. 5574. Correto, chama para posicionamento. Sim. Autorizado ingresso na Quebec e mantém a posição na próxima faixa de segurança, aguardando para o cruzamento da pista. Tá. E agora já pode transferir e chamar a torre 18895 para o cruzamento. Salvador, é o papá Romeu Eco Tango Lima para o cruzamento da... Eco Tango Lima, mantém a posição aguardando. Thank you. 4082.790. Autonomia de 3 horas e alternativa Salvador. Feita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1018, azul 4463. 4463, táxi à direita, via Índia, 1895, ajuste 1018. Vento 1-0 graus, 99. 59, 297, Rambo. Uno 3, somos 1-4, libera a esquerda no hotel, estacionar frequência livre. Hotel frequência livre, ó. Jorge Cabral, autorizado a alinhar e manter na pistão da 7, liberando o ingresso da Taxi Papá. Bravo. Papa, uniforme, Tango, Mike, Romeu. Decoados 1-4, controle 1-9-35. 1-9-300, grato, boa tarde, Romeu. Eu Levo Tango Lima, autorizado, pistão cruzamento da pista. Segue táxi aí à frente, na Papá, estaciona a frequência livre. Frente. Cruzado a Papá. A pista está livre também. Romeu, acho que é bravo, visual com o tráfego que decolou, à frente. Boa tarde, NMA254, Helicóptero 0-4. Foi o NMA254 que chamou? Afirmação, boa tarde. 0 graus, 119, autorizado a decolar pistão no 7. Bravo. Foi Salvador Oceaner 6356, som ILS. Oceaner 356, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 119. Tem um pouso, pistão no 0, Oceaner 356. Está bravo, decolado aos 16, com pro sul, chame o controle em 119.35. Bravo. Qual Salvador, Oceaner 6293, pushback, acionamento, portão 8. Autorizado, chama para o táxi, 6213. Torre Campinas, Torre Salvador é o azul 4463, o ponto de espera na 0, pronto. Azul 4463, boa tarde, mantém o ponto de espera. Antena 4463. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Prisolu 44. A subida será da EL. Leda e após Leda intercepta direto a aerovia Persolo 44. A primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5004 e o controle em 119.35. Autorizado no Globo Rio no 360, decola da 10, curva à direita após a decolagem Randael, Leda e após a terça do 44. Transponde 04-1935 ao controle, 8-6-6-2-5-4-0-4. 6-2-5-4, correto, chama para posicionamento. Amarelo, obrigado. nome é Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, e o controle informou os dois tráficos circulados da pista na sede? Afirmo, um já foi superado, o outro ainda não está visual, senhorita. Ah, já está visual. A visual vai ser superada agora, Hotel Romeu Golf. Tá, então encontra-se visual com o helicóptero. Tá visual. Gente, reporte, mantenha a separação visual com o helicóptero, reporte a vertical do farol de Itapuã. Reportará no farol de Itapuã. O Hotel Romeu Golf vai fazer um sobrevoo na... Mas o 4463, autorizado, vai alinhar e manter a pista no zero. Alinha e mantém no zero do 4463. 6356, São Luís 19, direita 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1, 63. 864. Civil Taxi, Pátio Índios, 295, no Ponte Ferro, no 098 Ajuste, voo no 864. Boa tarde. Solo, Salvador, Oceanero, 63, com meia de braço. Oceanero, 6356, táxi autorizado via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 63. Solo, Salvador, Oceanero, 62, com meia. Para o carro 149 a bordo, antena Guarulhos, nós estamos 23 horas e 45. Táxi Apache Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altimetro no 018, chané 62 e no 3. Apache Índia, ponto de espera, torre 1895, chané 4463, autorizado a decolar, pistola 0, vento 100 graus, 119. Livre de decolagem, azul 4463. Oi, Salvador, boa tarde, boa noite, né, Paulo? Boa noite, 64, boa tarde, muito tempo a esperar. Também. Até o Romeu Golf, confirma intenções, pouso na 17. Efetivo, até o meu Golfo sobrevoa na Estrada do Coco, ao norte do aeroporto. Gente, o Papa Romeu, Hotel Romeu Golfo, autorizado a executar o cruzamento da final da 1-0, reporte livrando o eixo. Autorizado o cruzamento, vai reportar sobrevoa até o meu Golfo. Voo 864, autorizado a alinhar e manter, estamos no zero. Aí manter no 1-0, voo 864. Salvador, Elcan, 3-2, no meio, câmbio. Azul 4463, decolado, Azul 1. Chame o controle 3-2, 1-6. Aeronave tentando contato com o controle Salvador, frequência 119.35, conforme a TI. Canal 356, Juliette, remota 1-4. Desce a moto no 4, centímetro 3, 5 metros. Colagem, pista 1-0, voo 864. Meu Golf já livrou o eixo da 1-0. O Hotel Romeu Golf, mantenha o setor norte aguardando para sobrevoo na Estrada do Coco. Vai manter o setor norte, Hotel Romeu Golf. Alô, Salvador, voo 2067. 762 e no 3, autorizado a anear e manter pista no zero. Pronto para copiar Guarulhos? Pronto, é 2067. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva, com a primeira curva à direita, após a decolagem pista 10, código 5010 e o controle 119.35. O voo 2067, autorizado para Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano, a saída será da El. Leda, ótima, decola pista 10 para a curva direita, aciona 5010, controle 1-1935. Correto, chama para posicionamento, 2067. Chamada para posicionamento, 2067. Autorizado a decolar, pistona 0, vento 110 graus, 119. Autorizado a decolar, pistona 0, hoje é Papa Romeu, até o Romeu Golfo autorizado sobrevoo na Chaia do Coco, mantendo a escuta permanente, reporte pedágio. Autorizado, Chaia do Coco, escuta permanente, até o Romeu Golfo. Oxena 612 no 3, decolada de 26, controle 119, decimal 35. 1985, Oxena 612 no 3, é 8935, boa tarde. 119, decimal 35. 1935, obrigado. Torre, o Hotel Romeu Golf vai liberar sobrevoo, retorna em Rimar. Gente, Hotel Romeu Golf, reporta na curta para Rimar. Reporta na curta para Rimar, confirma o vento, por favor. Vento no aeródromo 110 graus, 129. 110 com 12, Hotel Romeu Golf. Romeu Golf, pouso por conta em risco, reporte no solo controlado. Reporta no solo controlado, até o Romeu Golf. Até o meu Golf, frequência livre, boa tarde. Livre, boa. Cheque acionamento, box 04, é 6254. Autorizado, chama para o táxi na 254. Chama para o táxi na 254. Salvador, boa tarde, Altan 32 do meio, ele é X-ray 10 estabilizado. Altan 32 do meio, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 119. Autorizado pouso, Altan 32 do meio. M 254-130-3:40, Guarulhos. Sol alternado? Guarulhos, 3:40. Taxa direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste no 017-6254. E táxi via Pátio Índia, chama 2, próximo, ponto de espera, 6254. 295. Salvador, Gol 3067, para o pé questionamento e teste. Autoridade, chefe do táxi. Parar para o táxi. Seu nome, né? Direita 219, seu bom dia. Sono 211. 211? Sim. Ok. Salve, Salvador, muito boa tarde. Eu estou 3206, livramos a Fox na sua escuta. 3206, táxi de alfa, chamamento da Juliette. E a Alfa chama a sua Juliette, está 3206. Torre Salvador, Xené 6255, ponte pera da 10, está pronto. Xené 6254, autorizado alinhar e decolar. Pista no zero, vento 110 graus, 119, em curte manobras. Gente, nós estamos observando um cachorro agora, ele vai cruzar a pista, senhora. Aqui, próxima interseção, para salvo de cima, ele está cruzando a pista agora. Xené 6254, quem aqui desconsidera a autorização, mantém o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera. P54, confirme a posição que encontra esse seu cachorro. Ok, ele está entre a Charlie e... se dirigindo, ele está bem no meio da pista, bem no centro ali, próximo a ataque foi Charlie, bem na centerline, para ver da Charlie. Direção ali daquelas instalações ali de infraestrutura aeroportuária vermelha e laranja, agora que tem uma torre ali também. Né, 6254, já estamos em contato com o fiscal de Mátio Brata. Combinado. 3, 3, 2, 1, 6, obrigado. Oi, Papa, Whisky Charlie Mike, sinal normal, que tem que pôr o baixo acertado, Campo Paulista. Whisky Charlie Mike informa que estão no zero agora impraticável devido a um animal na pista. Reporta, correção, inicia a arremetida, subindo para 2.000 pés, agora a transferência, Whisky Charlie Mike. Totalmente visual, propõe cancelamento e, se possível, uma base pela direita, 1-7. Gente, Whisky Charlie Mike, plano cancelado, 2-4-1, reporta na curta final da 1-7. Reportará, Charlie Mike. Oi, Salvador, boa tarde, passageiro 2230, na sua escuta. Passageiro 2230, continua a aproximação, reporta para o cancelamento, o ajuste no 017. Reportará o cancelamento, 2230. 6-3067, táxi autorizado via Pátio Índia, conta de espera, chame torre 1895, ajuste 1-0, 1-7. Para informação, o senhor deverá aguardar um pouco no ponto de espera, a pista está impraticável nesse momento, devido ao animal que entrou na pista. Sim, então, Tantec, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, 1-0, 1-7, o ajuste, está sem a informação sobre o animal. Então, realmente ele não voltou mais não, ele está bem lá para dentro agora. Só para sua informação e orientação ao pessoal da equipe. Curta final, Whisky Charlie Mike. Gente, Papatango Whisky Charlie Mike, autorizado pouso de estela teste, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Sim, é Charlie Mike. Charlie Mike 254, sim, só que nós solicitamos para que a viatura pessoal da Infraero ingressasse na pista para fazer a verificação. Mantenha o ponto de espera, aguardando novas instruções. Positivo. Oi, passageiro 2230, visual modifica. Passageiro 2230, plano modificado aos 4-3, curva à esquerda, correção, continua a aproximação, reporta para gerar base pela direita 1-7, 2230. Gente, pode ingressar numa base da presença, Alice? Autorizado, 2230, informa o tráfego à esquerda, 500 pés, helicóptero. Gente, 2230. Charlie Mike, sol 4-3, confirma baixo. 3, operação aqui, Whisky Charlie Mike, sol 4-3, libera na taxiway Lima, esquerda, e chama solo em 1, 2, 1, decimal, 1. 1-1, Charlie Mike, sol Lima. Autorizado a descer para o tráfego, 2230? Afirmativo, 2230, autorizado gerar base pela direita 1-7, reporta na final. Reporta na final, obrigado. Lima, contornar o pátio 1 até o pátio 3 ao estacionar a frequência livre. Tráfego Salvador, azul 4089, está ciente da informação. Juliette, autorização de parte. Fecha um minuto, cópia, 4089. Aero 2230, autorizado pouso, pistão na 7, vento 130 graus, 11 norte. Este livre pouso na 17, 2230. Quatro, autorizado o alinhar e manter a pista no zero. Alinhar e manter a pista no zero, 254. Prossiga. Diz que Charlie Mike mantém a posição de posição mais perto. O 4089 pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Vitória, nível de voo 360, via pêndulo 44, subida da El, Leda, após o pêndulo 44, com a primeira curva à direita, após a decolagem, pistão no zero. Código 5021 e o controle 119, decimal 35. Autorizado, Vitória, 360, pêndulo 44, saída da El, Leda, primeira curva à direita, decolando ao no zero. 5021, transponda, controle 1935, azul, 409, posição 9. Correto, é para posicionamento. Quanto zero, vírgula zero, pronto. Onda 067, após a rolagem do Airbus, autorizado a olhar e manter, pista no zero. Após a rolagem do Airbus, ali mandei não no zero, 2067. A série 2230, salas 48, libera na esquerda, na Lima, enxame o sol, em 1, 2, 1, decimal. Espera a esquerda, 2, 1, 1, obrigado, senhor. Salvador, boa tarde, passaria 2230, livrão. Passaria 2230, ciente, táxi autorizado via pátio principal e após pátio 3. Pátio principal, pátio 3, confirme? Afirmo, pátio 3. É 6254, decolado 49, controle 119, décimo 35. 19, 35, 6254. Charlie Mike, tem de bom transporte, por gentileza? Mike, fiscal já tá seguindo aí o seu. Desde a posição prevista aqui no sistema é a 5 Lima. 5 Lima, 2230. Autorizada a decolar, pista 1-0, vento 1-20 graus, 9-0 norte. Meu Deus, Juliette Serra, prossiga. Qual o horário da notificação? Meu hotel Juliette Serra, pronto para a cópia? Pronto. Autoridade Salvador, Manati, curva à direita após a decolagem, pista 17, corredor Axé, código 0154 e o controle em 1-19-35. Correto, planejamento correto, acionamento táxi e decolagem agora 4-118-95, me confirme apenas o POB. É, só confirmando o tráfego que havia chamado anteriormente, foi o gol no 867 para Brasília? Afirmo 867. Tem só um minuto para a verificação do plano e já te marco a cópia. Boa Azul 4089, posicionamento. Botão 9 autorizado, chama para o táxi 4089. Chamará Azul 4089. Torre Salvador 3804. São 3804, autorizado pouso, pistão na zero, vento 100 graus, 1 nós. Pouso autorizado, pistão zero, 3804. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 867. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via perto do Luna 7. Subida, mostrando sem elétrico, primeira curva direita, código 5024, e o controle 119, decimal 35. Autorizado então 360, primeira aerovia, upper do Luna 7, árvore elétrica, primeira curva direita. 5024 ao transponder, 1935, controle Salvador, voo 867. Correção para posicionamento. Calar nessa para o contrário. 090 graus, 119. 3204. Salvador, voo no 867, posição 7. Solicita o pushback, seu nome. 867, aguarde. Aguardando. Deixa coordenar com o colega da Azul após a passagem do mesmo, iniciar o pushback, seu nome, em coordenação com a empresa? Afirmo, sem problema. Poderia haver essa coordenação sim. Assim que o mesmo passa a sua causa, autorizado o pushback. Em coordenação com a empresa, aguardando o Azul, voo no 867. Salvo. Salvador, é o Sano 3804. Sano 3804, boa tarde, táxi de Alfa, chamando da Juliette. Táxi de Alfa, chamando da Juliette, Sano 3804. O Azul 4019 está pronto para o táxi, QAB 99, Porto Seguro 3025. É a parte principal Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste 1017, Azul 4089. Está autorizado via parte principal Índia, até o ponto de espera da 90, lá de 295, Azul 4089. Hotel Juliette Serra, autorizado táxi. Reporte no táxi, foi ótimo, ajuste na 017. Pode manter a posição. Mantém a posição, manda o Caso 4089, autorizado a linha de decola, pistão 0, vento 100 graus, 109. A linha decola 0, 0089.